Barbosa Lima, até 10371. Oi, bom dia, Master Top 9846, ILS da pista 10, sem glide. Master Top 9840, continue na aproximação, número 2 para o pouso, ajuste 1014. Batido, aguardando de pouso, Master Top 9840, 1014. Eu que sim. Oi. O 1804, tráfego 12 horas, 8.4 milhas, está descendo para 1.700 pés, DC-10. Mantendo 150 de ground speed, 1804. Seu controle, 1804. Copiei sim, senhora. Eu também lhe dei uma informação, a senhora não cotejou anteriormente, então eu não sei se é para cotejar ou não. 804, informo que o controle não precisa cotejar. Tá positivo, mas precisa autorizar o procedimento. Já está autorizado no 804. Positivo. 121.9. Agilizar e a direita 19, o 97. Diga 53, curva à esquerda agora, na proa 170, limite ao localizador. 170, limitado pelo localizador, 3153. Colagem pista 10, vento 130 graus, 079. Pulse, Vicente. 53, complete à esquerda até 130, reporte estabilizando o localizador e completando LS. 130 vai reportar 3153. Sentindo 272, Alfredo 2 em 1, Alfredo Salvador, Lima do Mato. Tem que chamar o Recife agora na frequência 128.8, Max Evo. 1222, retificando, nós estamos estimando aos 0840. 1, 2, 5, 3 e 17, autonomia, alterando Fortaleza. 0 livre pouso, pista no 0, vento 1, 3, 0 graus, 079. Livre pouso, Master Top 9840. Bom pouso. 1897, seu vetor, curve agora à direita, pro 240, desse mantenha 2500. Deixa eu ver a falha de comunicações, por mais 8 mil nessa proa, para o servidor 366. Ou 897, direita 240, desce 2500, 8 milhas em caso de falha, eu vou ao Serra Vito 366. Mas descendo até 2500 pés, ou no 897. Desce até 2500, no 897. Antônio, bom dia, tá 3171? Tá 3171, contato radar vigilância, tudo mantém 360. 360. 5 transponder. Frequência do controle em 1 no 9 decimal 35, 2 em 1 no 8 decimal 6. Mantenha 5000. Rodou, mais que água voltando. 3179, desse mantenha 5000, tá 3179. 5.3179. Mike Serra Golfo, prossiga. Tem contato 1288. Modificando as regras, é os 4-5, sube mantenha o 085. Alterna aí a frequência 1-3-3-2-5, Mike Cego. A gente alterna 3173, autorizado final ILS, chamando tudo agora, 1-1-8, meia, câmbio. Chamar a torre agora, 3157. A nave agora chamando o controle, prossiga. Bom, 1804. Tá 3171. Por que, Dael, 3171? Bom, no 897, essa é uma navegação, vou ir para o Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, gol no 897. Serra 10. Após a passagem do bagra final, Lima tem pista no 0, azul 4069. Bom dia, gol no 642, ponto de espera pronto. No 642, mantém o ponto de espera número 2 para a decolagem. Mantém no 642. ILS 010. Tá 3153, continue na aproximação número 2 para o pouso. Ajuste no 0 no 4, cabeceira deslocada em 90 metros. ENTE 14, vai continuar 3153. Autorizado 085 até 120 milhas de Salvador, 1-2-0 de Salvador, após o passando classe Golf, reforme para descida alternando 1-2-7-2, Samurai 161. Golf, reporte atingindo 085. 3179, inicia redução para 1909. 1909, 3179. Silvio liberando a direita, 219, bom dia. Atingindo o nível 085, vai ser a Golf na descida, alternando 272-261, após 120 de Salvador, 085 estará a critério do comandante. Vento no 30 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem, 4069 azul. Tá bom, até 2000. Autorizado ILS em Duna, tá 3179. Aí descer via chama estabilizada 3179. Tá 3171, chama Recife na frequência 1-28, decimal 8, tá 3171. 288, pode ser, bom dia. Chame torre 118.6, bom pouso. 18.6, obrigado, até já. Cinco três, agora sim, livre pouso, pista no 0, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Pouso 1-0, 3-1-3. 4069 decolado aos 50, controle 119 decimal 35. 1935, obrigado, até logo. Controle Salvador, bom dia, 4069 da Azul. Azul 4069, contato radar vigilância, suba e mantenha nível 320. Sobe ao 320 na Gole. Obrigado. Lima do Lugo. 3153 no solo 51, libere a direita, solo 121, decimal 9. Tá 3153 no solo ao 52, libere a direita, solo 121, decimal 9. Direita chamando solo, 3153. Sete, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 089. Bom dia, gol 897 autorizado, pouso na 10. 1186, 3179, graças. Via Alfa, Índia, portão 03. Alfa, Índia, 03, a sua escuta, 3153. Muito obrigado. Eu vou agora, 4069. Vou estudar mais na frente, se dá pra dar um gonzo aí. Maravilha, tamo no aguardo. Tá 3179, estabilizado. Gente, tá 3179, continue na aproximação. Número 2 para o pouso, ajuste 1014. Informa cabeceira deslocada em 90 metros. Gente, 3179. Nove. 4069, inicialmente mesmo. Olha, devido a um tráfego aí vindo de Confins, da Rio Sul, aí não dá pra autorizar direto aí lá na frente. Muito obrigado, Gole tá ótimo. 4069. Pisado, alinhar e manter. Pista 10, gol 1642. Zero, pausa ali, mantém gol no 642. Gol no 897, no solo 853, libere a direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219, gol 897, obrigado. Permanece vigilância, reporte fronte, alterna Brasília, 225, meia semana. Vigilância armada. Paulo Salvador, bom dia. Gol 897, livrou, na sua escuta. E pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 089, cheque trem. Autorizado, pouso tá 3179, baixada e travada. Rio 4069, chame Recife agora na frequência 128, decimal 8, azul 4069. 288 agora, senhor, muito obrigado, bom trabalho. Autorização Brasília 340, por gentileza, temos a informação Juliette. Azul 4069, a sua identificação, submantém a nível de voo 320. Após EVAL está autorizado direto para gás. Azul 4069. Após exposição EVAL. Azul 41 autorizado chegar na área. Desse se mantém a nível de voo no sul do deserto. Tá 3 79, Solo 56, direito 121, decimal 9. 219. Solo 3179, livrou? Alço, Fano 09. Viciano 642, André. 3597, quanto cópia? Prossiga, senhor, 3597. Salvador Brasília 360, aerovia peso 197. Decolada 10, curva direita, subida gole, transmissão ofito. Código 5572, frequência do controle em 119, decimal 35, torre operando em 118, decimal 6. Ok, foi autorizado nível 360, Salvador Brasília, superior Zulu 17, decolada 10, curva de direita, gole, ofito, 5572, transponder, 1935, controle, 286, obrigado. É, portão 4, sentando para o pushback, acionamento. Chama Deus. Decolado 58, controle 119, decimal 35, boa viagem. Final 35, tá bom, de Leão, 642. Controle gol no 642, decola na sua escuta na PUCA. No 642, se mantenha o nível 490 no perfil da PUCA, vigilância, gol no 642. Para o 490, perfil PUCA, gol no 642. Gol no 642, suba e mantenha restrito nível 340. Restrito 340, no 642. 07, formação Juliette. Faz um desvio à esquerda para evitar a formação por 10 milhas apenas. Autorizado, desvio 642. Escuta, 360, com 607, ouvi aqui, Logan. 14069, centro de 7 no 5. Rua 270, Brasília, Palma Trânsito, Gol 10 horas, 22 milhas, passando 210 em descida, estamos em 727-200. Aqui 964-1, Palma Trânsito, posição 10 horas, 20 milhas, como o Sudoeste, passando 210 em subida, é um Embraer 190. Controle Salvador, bom dia, o Rio 9641, ciente das condições, está livrando nível 190 e descida para 150. Rio 9641, desça via, chegada Mari até altitude 2000, ajustado em 1014, aguarde LS X-Ray sem glide, com os primeiros 90 metros impraticáveis. Rio 9641. 9641, prosseguindo descida para 2000 pés, 1014, perfil da Mari LS Zulu sem glide, 90 primeiros metros da pista interditada, 9641. Gol no 642, chame Recife agora, frequência 1.685, gol no 642. 2.685, gol no 642. 5.001. Correto, meia dúzia, portão, chame pronto. Estamos pronto. 1.715, cópia. Prossiga. Salvador Brasília, autorizado 360, aerovia Alpes 117, decola da 10, curva direita, subida Gol e transição ao Fito, código 5002, frequência do controle 1.9.35, tô em 1.8.6. Autorizado Brasília 360, Alpes 117, na Gol e ao Fito, decolando da 10, curva direita, 5002, transponder, controle 1.9.35 e a 2.8.6, com 1.7 no centro. 08, portão, chame pronto para pushback, acionamento. Camara. Solo trip 5.5.4 para posicionamento. Remoto autorizado, chame táxi. Automobilia de 4 horas até no Salvador. autorizado via Juliette Alfa no ponto de parada no 0, torre em 1 no 8 decimal meia. Um ajuste no 0 no 4, bom voo. Obrigado. Renato 360, mantendo a minha escuta, informação é aquilo. Espera no zero. O trip 5514, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento no 20 graus, 1 no 9. Confirmando 731, chegou o centro. Pessoal, Salvador, bom dia, Hugo 804, atualização Galeão. Sente da informação, quilo, tá na posição 5. 804, número 2 para a cópia, do Galeão, irei coordenar. 5514, decolado ao 09, controle 119, decimal 35, uma boa viagem. 1935, obrigado. Trip 5014, o contato radar, serviço de vigilância, submantém o nível 150. Mantém nível no 50, câmbio. Na minha semtag. Até para o taco. 4-1. Flip 5514, controle Salvador, câmbio. A boca Jamo, 5-5-4. Irmo, sub e mantém no 50. Para o 50, flip 5514.